moral, moro, mano. Por dinheiro ou sem dinheiro, não importa, eu canto por amor. São letra em meus versos, poesias inversas, liberdades rebeldes, canções que me estressa, me fez acordar dentro de uma periferia, com a mente vazia. Nasce um mestre, um mestre de cerimônia. Se fosse pra sua alegria, eu cantaria. Renasceria do pó, da lama, na cinza e do ar. Escreveria canções pro gueto, som da periferia. E cantaria pra você assim, ó. Letras compostas, escritas, criados por um poeta que aplica, agita, rabisca e confronta, explica e trinca. Faz parte da minha vida, faz parte da minha vida, você no meu show. Faz parte da minha vida, o que meu coração criou pra você. São letras, letras. São letras, letras que te fazem chorar. São letras, letras que te fazem sorrir. São letras, letras que me fez viajar. Canções que me estressam, que me fez acordar. Afinal, que hora é essa? Eu não posso atrasar, nem muito menos errar. Tô de volta pro tempo, segunda parte eu só lamento. Eu sou a letra que tem a capacidade de arrancar o que brota dentro de um peito, fazer feito. Tenho também a facilidade de fazer você chorar, não só derramar as lágrimas, mas sim fazer seu coração sentir as dores mais fortes que nunca apaga. A dor da tristeza ou talvez a dor da saudade, a dor do abandono vou deixar pra mais tarde. Eu sou a letra que pode te trazer alegria das mais belas paisagens. Faço você viajar em um campo, vendo seu filho alegremente brincando no campo, no campo. Nestas paisagens eu desenho um arco-íris, beijando a nascente e os diamantes nas águas correntes. Seus bons pensamentos nessas horas vale ouro. Basta você refletir coisas boas, tudo se transformará. Que há de ruim se apagará, que há de mudar, da água pro vinho, tô abrindo os caminhos, não vou te enganar. Quando voltar pro mundo real, tu verás que nada tá normal. Tô de volta pro tempo, pro tempo. Letras que te fazem chorar. São letras, letras que te fazem sorrir. São letras, letras que me fez viajar. Canções que me estressam, que me fez acordar. No momento os meus versos fornegam contra o vento, lendo seus pensamentos que eu escrevi não me arrependo. Eu sou a sua tatuagem que ficou pra eternidade. Só Deus tem o poder de apagar essa mensagem. Terceira parte. Ao descer de um palco, conversei com um ceguinho e ele me disse assim, ó. Porque pra mim o mundo nasceu diferente. A minha maior vontade era de ver o rosto da minha mãe, só por uma vez pra me guardar e ficar pra sempre. Ou talvez enxergar as cores que meu avô tentou me explicar. E eu fingia que conseguia enxergar por pensamentos pra vê-lo contente. Ele dizia também que o vermelho é da mesma cor do sangue derramado de um guerreiro ressuscitado no terceiro dia após a morte. Deu meia-noite, as horas foi passando. Ele contando também que o verde é cor viva e que o azul é como se fosse um lençol estendido no céu. E que as estrelas é um monte de pedrinhas brilhantes flutuando como se fosse anjos no céu. E disse também que a cor clara é como se eu percebesse o reflexo do sol. A cor escura é uma cor que jamais vou entender. Aprisionou minha visão, mas não meus pensamentos. Tô de volta pro tempo, pro tempo. Letras que te fazem chorar. São letras, letras que te fazem sorrir. São letras, letras que me fez viajar. Canções que me estressam, que me fez acordar. São letras, letras que me fez refletir. São letras, letras que me fez acordar. São letras, letras que me trouxe de volta. Hoje eu sou o mar e é com liberdade pra cantar.